Você tem medo da morte? Existe alguma forma de morrer que você mais tem medo? Bom, tem um tipo de morte muito cruel, por sinal, e que nem passa pela nossa cabeça. A transformação zumbi. Ora, você vai me dizer que isso é impossível, afinal, não existem zumbis por aí. E você está certo. Realmente. Mas, e se existissem? E se o mundo fosse palco de um apocalipse zumbi? Ou, nem precisamos ir muito longe. E se o apocalipse acontecesse aqui no Brasil? E essa foi uma das perguntas feitas por muitos de nossos inscritos. Em caso desse cenário acontecer, não perca tempo. E já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para conferir como agir em uma situação de calamidade global. Eu sou Ivan Lima e convido você a desbravar comigo um cenário hipotético e tão falado pela cultura pop. Se considerarmos que uma metrópole será o marco zero do surto de uma droga ou um vírus que nos transformaria em zumbis, como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Buenos Aires, Moscou e por aí vai, o caos teria uma escala digna de Guerra Mundial Z. Quanto mais pessoas, maiores as chances de alguém transmitir o vírus para outra. Seja um amigo, familiar, em poucas horas, a cidade estaria infestada de gente morta e futuros predadores de humanos. E aí? O nosso país divergiria um pouco do cenário dos norte-americanos, por exemplo. Enquanto lá no norte as residências possuem menos muros em volta, por aqui é quase costume fecharmos quase completamente as casas com muros. Certo que, em alguns casos, determinados bairros de cidades grandes e cidades do interior não ocorrem com frequência. Mas, então pensem comigo. Qual país teria uma melhor oportunidade para se proteger em um primeiro momento? Bom, eu acredito que seria por aqui. Até mesmo os apartamentos nos dariam um pouco mais de segurança. Eu só fico um pouco preocupado com os condomínios fechados. Existe um muro que separa as casas do lado de fora, ok? Mas e quando surgisse um caso lá dentro? Se não fosse controlado, o que quer dizer contenção ou morte, o condomínio se tornaria um ambiente ideal para a propagação da calamidade. E outro ponto que precisamos destacar é que os polos urbanos, com saneamento básico precário, seriam a fonte perfeita para a disseminação, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Sem a preocupação do Estado e a falta do devido amparo para as pessoas em situação de rua, é provável que o apocalipse começasse em ambientes pobres, e o nosso preconceito e antipatia nos cegasse para ver isso. Já pensou nos hospitais? Com o crescente número de pacientes e um sistema de saúde não preparado para receber pessoas em massa? Alegando estar com doenças, os hospitais públicos e privados também seriam um bom ponto para a disseminação. Só precisaria que uma pessoa virasse zumbi. A baixa imunidade de todos, diagnósticos errados e a falta de um plano de contingência para um caso de zumbis faria o resto. Ah, eu quase me esqueci. Mas de qual tipo de zumbi que estamos falando? Veja, na cultura pop, fomos apresentados a várias espécies, digamos assim. Em The Walking Dead, por exemplo, existem os walkers, que são aqueles zumbis famintos por carne humana. Inspirados em A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero, sabe? Eles não correm, não são fortes e nem muito resistentes. São bem o oposto dos zumbis de Extermínio e Guerra Mundial Z, que possuem características sobre-humanas por conta do tipo de infecção. Lá, eles são mais rápidos e até inteligentes, por assim dizer. E nós temos também os bichos de Zumbilândia, Maze Runner e Resident Evil, que são um pouco mais rápido que os de Walking Dead. E assim, estou contando apenas o zumbi primordial de Resident Evil, já que lá existem inúmeras variações e monstruosidades. Dentre essa variedade, serei bonzinho e vou escolher o zumbi de Walking Dead para o nosso apocalipse. Ele é o mais disseminado na cultura pop e o que tem um carinho no imaginário popular. Vale lembrar também que vamos considerar que uma pessoa se torna zumbi ao morrer ou ser mordida por outro zumbi. Já o zumbi, propriamente dito, só pode ser morto com algum ferimento na cabeça. Dito isso, como o Estado nos protegeria? Por onde anda o exército? Bom, eles colocariam os líderes de Estado em segurança primeiro, em algum tipo de bunker no subsolo, residência afastada, porta-aviões, ou até mesmo fugiriam dos seus respectivos países. Por aqui, nossas forças armadas possuem quase aproximadamente 340 mil soldados e um grande número de recursos. São mais de 40 caças, 400 tanques e 100 navios. Só que isso não é guerra, certo? Ou será que é? A amizade com outras nações seria crucial nesse momento. Ainda que as grandes fontes de energia enfrentem problemas ou sejam cortadas. Geradores, reservas e as energias solar seriam importantes para que todos trabalhem em conjunto, para proteger a humanidade de um problema em comum. Os sinais de TV logo cairiam e o rádio seria o meio de comunicação mais promissor nesse momento. Enquanto as polícias regionais estariam a postos para tentar conter o máximo possível a dispersão, cientistas formariam grupos para identificar e tentar tratar o vetor responsável pelos zumbis. Cada sucesso de pesquisa seria crucial para achar a solução, algo que impedisse que as pessoas se transformassem em zumbis. Aqui, consideramos que não há uma forma de reverter o processo de zumbificação em quem já se transformou. O ataque contra os grandes centros tomados pela praga teria que ser rápido. Não há tempo para deixar o problema se espalhar. Enquanto isso, pessoas sem abrigo seriam levadas para zonas de quarentena, onde o monitoramento seria constante e os testes direto em humanos para encontrar uma cura seriam comuns. Se esses passos forem seguidos, de acordo com o CONOP 8888, um projeto de contingência do Pentágono, em caso de um apocalipse zumbi, a maioria dos zumbis teria sido neutralizada em um prazo de 40 dias. Nesse meio tempo, se você não conseguir se manter em casa ou em um abrigo, por falta de comida ou mesmo problemas no lugar, você deve se atentar a algumas regiões para fugir. Se você tiver ido embora dos grandes centros urbanos para regiões periféricas, fique atento. Dentro de um mês, talvez seja melhor você retornar de onde saiu. De acordo com um estudo da Universidade de Cornell, em Nova York, as metrópoles tornam-se mais seguras com o passar do tempo. Já as áreas periféricas, para onde você fugiu, terão o perigo mais iminente, devido à dispersão dos zumbis. Aqui no Brasil, nós perceberemos uma migração em massa das cidades costeiras para o oeste, noroeste e sudoeste do país. Só que isso não seria a salvação. Faça as contas comigo. Vamos supor que os zumbis de São Paulo partam rumo à região de Brasília, no Distrito Federal. A distância fica próxima de 1.040 quilômetros e os zumbis vão andar em uma média de 0,5 km por hora. Calculo que em pouco mais de 80 dias, os zumbis já teriam chegado na capital do Brasil. É indicado que você vá para áreas planas, como o Cerrado no Brasil Central, onde será mais fácil manter a vigilância, e também por conta das inúmeras áreas desocupadas e possibilidade de encontrar vegetação e animais como fonte de alimento. Pequenas cidades de Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Rio Grande do Sul e Tocantins são possibilidades promissoras. Mas e se você for para uma ilha? A ideia é boa, se você tiver suprimentos para durar muito tempo. Zumbis não chegariam em pontos afastados da costa. Então você poderia viver em paz e tranquilidade com a sua família e amigos. Mas quando a comida e os recursos chegarem ao fim, logo você terá que voltar para o continente. Certo, nós já averiguamos para onde ir e como as forças armadas agiriam. Só que, e se nada disso desse certo? E se o combate for perdido e os zumbis continuassem por aí? Bom, é provável que a humanidade ficasse por conta própria e sem segurança especializada. A última medida de grandes governos remanescentes para neutralizar a praga seria jogar uma bomba e destruir a cidade ou o que estivesse nela. Ok. Isso ajuda a exterminar muitos zumbis. Mas a real chance de conseguirem acabar com todos seria pequena. Estamos falando de uma infestação em massa, larga escala, que não ficaria contida em apenas uma cidade. Seria preciso inúmeras explosões para conseguir neutralizar tudo. Valeria a pena? Como escolher qual local sacrificar? Como avisar a população para sair dos locais e se esconder de uma bomba? Estamos contando caso sobrasse algum governo. Caso os nossos sistemas fossem prejudicados, a população teria de buscar meios para sobreviver. Nos primeiros meses, veríamos uma grande migração em busca de locais seguros. Grupos perderiam membros, entrariam em combate com outros grupos e o caos tomaria conta. Violência e a pior face das pessoas ficaria à mostra para conseguirem sobreviver. Quando finalmente acabassem os conflitos, novas formas de cidades começariam a crescer. A locomoção via automóveis teria sido trocada em prol da locomoção animal e a energia solar seria o meio mais prático e seguro para continuar com eletricidade nos povoados. E o mais bizarro de tudo era que, em um ano, já teríamos nos acostumado com os zumbis e matá-los seria fácil. Em menos de 5 anos, é provável que a situação do planeta esteja estável, mas completamente diferente do que conhecemos hoje. As grandes cidades abandonadas seriam um ponto interessante para investir em moradias e uma nova geração caminharia sobre a Terra. Os nascidos no apocalipse. Eles não conheceriam cinema, parque de diversões, tecnologia de ponta, inúmeros esportes e muito menos uma vida sem a preocupação de saber como matar o zumbi. Uma coisa eu posso garantir, dificilmente a humanidade seria extinta. Deixe nos comentários se você está pronto para um apocalipse zumbi e se tem algum cenário hipotético que você gostaria de conhecer. Até a próxima.